aos domingos. O que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Muito boa noite, bem-vindo já ao À Escuta, na Rua FM 102.7, ainda em rua.pt, aos sábados, também em formato podcast, na rádio Antena Web, no norte do país, e é sobre o norte do país também que iremos falar hoje, ser humano em destaque nesta edição do À Escuta. Por enquanto, tributo, esta é pós-venda, ao vivo, no À Escuta. Tributo, man. Saque em mixtape, quimera.com. Ou então em tributo.blogspot.com. Tipo Vorten, fazemos análise da pós-venda. Algazarra, primeiro álbum onde a nossa voz tenta preencher lagunas, mas também preencher lagunas. Nada é perfeito e a gente assume as falhas que tivemos no processo, é normal. Uns diziam que não fazíamos next no instrumental, mesmo sendo o nosso rap completo e original. Dizer que somos fracos não é para afirmar, e não é falta de humildade nem alta astral. É sim provar o nosso valor em frente quem fala mal. É que às vezes é demais, isso deixa-me um pouco louco, porque sei que a maioria só fala com dor de couro. Mas aqui não há Hollywood, por isso continuamos no chão, não há altitude. Por isso tente ser no fundo correto, mas foda-se, não comparem. Tributa mundo secreto, eu já não dou a bebês, agora é só controvérsias. Por mais copos e galérias, só falo de coisas sérias. Trabalho nisto há 7 anos e nunca tirem férias. Querem profissionalismo, então não paguem, é misérias. E não me crucifixem porque falo de frente. Não são adversidades que nos impedem de fazer algo decente. Pós-venda, como o título transmite, a vida é um livro, isto é o capítulo seguinte. Oi, tributo. Deita cá para fora, deita, tem para sentir. Olha para trás antes de dar o passo a seguir. Olha, e não ligues a quem não sabe ver o quanto não custa. E não ligues se não te tratam da forma mais justa. Algazarra nos nossos ouvidos é a nossa voz, nos nossos ouvidos é a nossa voz, vossos ouvidos é o início que não quer ter um até. Bora. Já saiu, tá vindo. Nós queríamos é o reflexo do percurso pela estrada e da fé que nós tínhamos e ter algo único sólido, né? Que fosse de Portimão, tivesse tunes e um toque olé. Mas agora após a venda é o ingrato e irreconhecível. Para muitos o anonimato, para outros o impossível. Se não trabalhas és um boato, se pulsas invisível. Nós nascemos do facto de acreditar no possível. E agora é disponível para quem admira e sente, para quem acredita a gente. Com vocês é que aprende, yeah. Os concertos têm sido inesquecíveis. A palavra de quem nos apoia tem sido combustível. Mas nem tudo é agradável, há quem pense o contrário. Há quem pense que foi sorte e que saltámos do armário. Que foi a fute, o suporte e que nos pagam ordenado. Não confundas dedicação com quem não faz o caralho. Desculpa a minha sinceridade e ter sido mal educado, mas nós sempre fomos sinceros e sabe nos levar a algum lado, man. Após a venda continuamos igual. Os tributos mais brutos há quem tenha levado a mal. Mas nós sempre fomos os tais, talvez se engraçem. Há quem vês, mas nunca o fez, mas olha, eles sim fazem. E aqui também dos concertos investimos em projetos. Resistimos a crise já e não ligamos às pernas. E nunca havemos de cair porque sempre fomos retos. Fuck that, eras, não fazemos música para bets. Bora! Tributo, deita cá para fora, deita. Tudo que tem para sentir, yeah. Olha para trás antes de dar o passo a seguir. Olha. E não ligas a quem não sabe ver o quanto custa. E não ligas se não te tratam da forma mais justa. Algazarra nos nossos ouvidos é a nossa voz, nos nossos ouvidos é os vossos aplausos, os nossos sentidos é o início que não quer ter um até. Obrigado, pessoal. Yeah, tributo, man. E após venda, após venda. saque a mixtape em www.quimera.com ou então em tribruto.blogspot.com. Pessoal, também temos t-shirts já à venda, man. Yeah, mais 26, tem livros cor-de-rosas cinzentas. Yeah. Para o menino e para a menina. Dia 28 de janeiro, próximo sábado, na Trigonometria. Apareçam. Yeah. Dia 10 de fevereiro, aqui em Ifar, na Associação de Músicos com Jack e Castan, man. Skate Records e Sai Espectro, man. Yeah, agradecer aqui à rádio pela oportunidade de hoje. Obrigado, Leila. É sempre bom vir aqui. Giacho, Edgar Valente, Real Punch, Cristo, man. Tributo. 2012. O fim do mundo está próximo. E eu estou aqui. Pós-venda, Tributo ao vivo no À Escuta. Olá, muito boa noite. Boa noite, Leila. Olá, Sónia. Olá, olá, Real Punch. Olá. E Cristo. Chernecos. Olá, mais uma vez, muito boa noite. Esta, lá está, foi mesmo ao vivo aqui no À Escuta. Entretanto, já agora só a fugir um bocadinho para Tributo, já que temos aqui os dois MCs. Semana Académica, correu bem? A tão aguardada volta à Semana Académica do Algarve. Eu só curti da interrupção do Sr. Macário, mas o resto foi tudo impecável. Ah, estão a falar da gravação. Ah, pois, gostei da alusão que ele fez àquela linha Iris da Zone. É que aqui não se distingue o barulho. Eu gostava de saber porque é que sempre tu vens aqui, tu tens de fazer publicidade. Sabes que aqui na rua não há esse tipo de publicidade. Product placement. Pronto, mas sabes que foi engraçado porque para quem estava a ver o concerto ou em cima do palco o vosso concerto, o Sr. Macari, nós tínhamos que interromper a vossa transmissão porque o Sr. Presidente estava ali aos microfones da rua, não é? A falar desta semana académica. E ele falava efetivamente que o volume era muito, extremamente elevado naquele concerto. Portanto, ficou o vosso fã. Só pela questão de no dia seguinte ter mais um monte de papelada de reclamações devido. Mas tens toda a razão. Eu tive um ataque de pânico gigante. Podias ter dito assim: pois isto é Tributo, má foca. Ora aí está. Eu acho que essa parte fica mesmo reservada para ti. Fora da interrupção, o concerto foi espetacular. Foi. Eu acho que para aquela hora que tocámos, sim, acho que foi a noite que mais gente teve a ver. Portanto, eu não estive lá todas as noites. A vossa foi, pronto, o terceiro dia que eu lá estive. Mas o pessoal que estava comigo da rua disse exatamente o mesmo. Porque os primeiros concertos da noite, infelizmente, que é mesmo assim, porque houve ali grandes demonstrações, sim, de boa música cá do Algarve. É verdade. E digo já que Killing Electronica, isto foi dito na altura, surpreendeu-me de uma forma brutal mesmo. Muito, pá, foi. Surpreendeu, pronto, pela positiva. Eles estão a trabalhar bem, por acaso tinha acompanhado algumas coisas deles e gosto. Não, claro, não é só hip hop, e por acaso Killing Electronica, acho que sim. Mas notou-se uma evolução enorme. Mas eu só agora, para acrescentar, é pena, tenho muita pena de ter tocado às 10 da noite, e como muitas outras bandas tiveram, e não querendo incriminar, apontar o dedo à organização, só que acho que é um bocado feio, porque o pessoal que vai para a Semana Académica chega sempre mais tarde. Mas sabes que isso são discussões que existem. Sim, claro. Ora bem, a culpa quem quer ver, vai ver. Mas exato. Quem... O problema está na hora em que começa, ou o problema está na hora em que o pessoal está acostumado a acabar de jantar e ir para a semana. Mas eu ainda sou inocente ao ponto de acreditar que quem realmente quer ver, vai. Pronto, ponto final. Exato. E a realidade, só para concluir aquilo que falávamos há pouco, foi o concerto de Tributo como primeiro concerto da noite, estava cheio, pronto, a comparar com as outras noites, yeah, que infelizmente estavam às moscas, que é mesmo assim. O vosso estava extremamente bem composto e foi muito bom, não é, ver que a casa já estava assim tão bem composta naquele dia. Correu bem, não é? Pronto. Foi fantástico. Ainda bem. Agora falamos de Ser Humano, portanto vai acontecer no próximo dia 16, próximo sábado, no Bar Bafo de Baco em Lolé. O valor são 8€, que revertem na sua totalidade para uma causa bem nobre. Aconteceu no Art Club no Porto, repetiu-se em Braga e Coimbra e agora chega até Faro. E no dia antes em Lisboa. Também em Lisboa? Sim. Dia 15. Ah, vai ser dia 15 em Lisboa. Sabem onde? Essa informação por acaso falhou-me. Pá, tenho na ponta da língua o seu nome de... Galeria de José de Bois, não? Não. Não, não é. Não é. Já vamos pesquisar. Bom, e agora temos a Sónia André. Olá, muito boa noite. Boa noite, Leila. Exatamente. Pronto, eu agora eu tive que fazer o sinal, mas vou ter que acabar por dizer exatamente. Temos que falar um bocadinho mais perto, senão fica assim. Pronto, está ótimo. Sónia André, olá, é um prazer finalmente ter-te aqui deste lado. Prazer é meu. Tu que estás aqui então para conversarmos um bocadinho sobre o Gaspar, sobre este problema que dá origem então a este ser humano. E o Gaspar, para quem não sabe de quem falamos, é uma criança que é filha, filho, neste caso, do Fiuze, dos Dilema, não é? Sónia, o que é que se passa? Tu também que és amiga da família, não é? Sim, sabes. Qual é o problema. Sim. Portanto, o que é que tem originado, qual é a raiz que originou a que o hip-hop se tenha movimentado em massa em torno desta causa? O que é que se passa com o Gaspar? Então é assim, Leila, é muito complicado eu dizer-te o que é que se passa com o Gaspar, porque o Gaspar é um menino sem diagnóstico. Portanto, os médicos não sabem o que é que o Gaspar tem. Sabemos que tem problemas cognitivos, sabemos que também tem alguns problemas motores, embora a nível motor o Gaspar tenha apresentado melhoras muito significativas, o que é muito bom e que se deve, portanto, à equipa. Pelo que os pais do Gaspar me vão dizendo, têm ajudado imenso e trabalhado imenso com o menino. O Gaspar responde muito bem, portanto é uma criança muito inteligente e com muita força de vontade. Ele tem melhorado imenso nestes últimos meses. O que é que se passa com o Gaspar? Com o Gaspar passa-se apenas isto. O grande problema está como continuar a ajudar o Gaspar. O Nuno, portanto, o filho teve que deixar de trabalhar para poder ser pai a tempo inteiro, não é? E a mãe, portanto, a Paula, tem dois trabalhos. Logicamente que é impossível, e visto o Estado não comparticipar nada ou quase nada de tudo aquilo que é necessário ser feito para que o Gaspar tenha uma melhor qualidade de vida, havia que pôr mãos à obra. O Fiuze é uma pessoa muito reservada. Posso dizer que o menino, eles aperceberam-se que o Gaspar tinha este problema passado um ano de existência dele. E o Gaspar neste momento tem quantos anos? Tem 3 anos. Tem 3 anos. Eu só soube por um deslize. Portanto, eu estive com o Fiuze num concerto com o Nash aqui em Faro, o ano passado, no final do ano passado. Perguntei se estava tudo bem e ele disse que sim. Porque ele é assim. Ele é um ser humano. Daqueles mesmo brutais, não é? E eu não sabia de nada. Quando soube, logicamente não podia ficar indiferente. Apercebi-me pela internet, pelo Ser Humano no Art Club. E telefonei-lhe de imediato, chamei-lhe todos os nomes possíveis e imaginários e disse-lhe... Que não se podem dizer aqui, mas que nós podemos imaginar. Exatamente. E disse-lhe, Nuno, tens que vir ao Algarve, vamos fazer o Ser Humano cá em baixo também. Porque, para já, o Algarve tem um carinho muito especial por Dilema. Estiveram cá há pouco tempo também, exatamente. Na mesma casa. No Bafo de Baco, exatamente. Sempre que vão, a casa enche. O Nuno é acolhido pelo Algarve também de forma muito especial. E, logicamente, que ele aceitou o convite cheio de vergonha, cheio de gratidão, sempre com o obrigado, obrigado, obrigado, como é típico, dele e da mulher dele, a Paula, que é um furacão, é a típica mulher do Norte, Leila, mesmo. E pronto, e comecei então a pedir ajuda ao Cristo e ao Major do Bafo de Bac, que realmente nos abriu as portas imediatamente a esta causa. É importante dizer, Leila, porque as pessoas podem achar que este evento vai ter outros fundos que não para ajudar a 100% a causa Gaspar. E isso não é isso que vai acontecer. Os 8 euros que serão pagos à entrada, inclusivamente eu vou pagar, o André também vai pagar, o Cristo está a pagar. O Real de Pantos. Eu não vou e posso dizer que vou pagar. Linda, não sei como, mas vou pagar. O Gaspar agradece. E o dinheiro é 100% para ele. Eu posso dizer que houve um exame que o Gaspar fez já não há muito tempo, um exame que deve ter demorado menos de uma hora, que custou 1.200 euros. Isto é surreal, não é? Portanto, o valor, o dinheiro... Cristo. Todo o dinheiro envolvido na procura, não é, de uma solução para o problema do Gaspar, envolve então exames, medicamentos, há também medicamentos envolvidos? Não, o Gaspar, quando tem algum tipo de crise, eles são obrigados, vêm-se obrigados a ir com ele para o hospital. Porque como é que se pode medicar algo que não se sabe? Pois, e como é que no hospital entendes? Conseguem, não é... Pois é, tratar, como se diz, sem saber o que é que está a acontecer com ele, não é? Essa é uma das questões que eu não te sei responder. Mas eu imagino o pânico daqueles pais, não é? Quando têm que seguir para um hospital com uma incógnita. O que é que vai acontecer agora, não é? O que é que o meu filho vai ser submetido aqui agora? E não só, sabes que o Nuno deu uma entrevista... Aliás, já deu várias, mas numa das entrevistas ele disse: eu estava habituado a ouvir este tipo de situações na televisão, em que os pais eram obrigados a partir para outro país em busca de uma solução. E eu acho, e estou cansada de lhes dizer, aliás, eu tenho até procurado saber outros hospitais fora daqui que possam acolher esta incógnita do que é que se passa com o Gaspar. E esperar que ele consiga realmente ter uma qualidade de vida muito, muito melhor. Porque para permitir também aos pais terem uma vida. Porque o Gaspar é uma criança extremamente feliz, atenção. E nota-se, ainda há pouco tempo o Nuno pôs um agradecimento público via Facebook, no YouTube também, com o Gaspar ao lado, com o seu gatinho de estimação, acho que é o protetor dele, em que ele está sempre a rir e sempre bem disposto. Portanto, ele é uma criança super feliz. Agora, temos que conseguir fazer alguma coisa a mais, não é? E é por aí, todo o dinheiro que se está a angariar com a causa ser humano... E jantar também. Eu já lá vou, mas obrigada, não. Amor, tu és sempre um querido. Para acompanhar. Sempre ao meu lado, sempre. Vai ser... perdeu-me, não é? Fiz-me perder. Já estou perdida. Acho que falávamos exatamente nisso. Todo o dinheiro, convém reforçar, não é? Que todo o dinheiro angariado é exclusivamente para o Gaspar. Seja aquilo que seja necessário para ele. Seja aqui em Portugal, seja fora de Portugal, seja o que for que alguém diga, o caminho é por aqui. E eles têm que estar preparados para isso. Porque é só uma pessoa a trabalhar. Exato. Naquela casa, e são quatro. Gaspar tem uma irmã, de 12 ou 13 anos, que também tem as suas necessidades, não é? Também tem as suas necessidades, o pai tem as suas necessidades. Portanto, temos que fazer alguma coisa. E foi assim que nasceu o ser humano. Muito graças a um grande amigo da família também. Sou Paulo Pinto. Que tem sido um ser humano também extraordinário. Tem estado em todas as frentes a ajudar também nesta caminhada para esta causa. Depois, Leila, deixa-me acrescentar que, logicamente, que isto é uma causa que toca muita gente, não é? Mas o estilo hip-hop nós sabemos que não é para toda a gente. Então nós decidimos também, e também quero agradecer ao restaurante A Muralha, em Lolé, por nos ter permitido também fazer, no mesmo dia, um jantar solidário,

grande grosso. Sou grosso, grosso. Sou grosso, grosso. Grande grosso. Sou grosso. É grande grosso. Grande e grosso. Bora. Já é tudo da tua zona, és da street boy. Eu fumo as bags com as tuas tropas e tu és backstreet boy. De onde é que tu vens, boy? Tira essa cara de mau. Contigo é pazada na cara para virar cara de pau. Diz editor, és bem tratado, mas ela vá-te comer. Olha, sempre fui bem educado, comigo é vá-se foder. Tenho ouvido os teus sons e nós são feitos a cão. Agora ouve tu os meus shows, eu ando é feito num cão. Tenho a perfeita noção, tens minha perfeita dicção. E eu ainda digo que são incapazes de amar o rap e assim são. Tu és como o Simão, só pensas no cifrão. Crias esta abraçadeira base, mas é da seleção. Capazes, quantos é que são? Para aí, 5 ou 10. Então vais a fazer rap para matar esses chimpanzés. Boy, eles andam puxar tapetes para ver se um gajo cai. Se fui pesado, já pesava nos colhões do meu pai. Isto é tributo com um bobará. No sangue circulam mais psicotrópicos do que em Bogotá. Pote, toma lá. Enquanto és uma simples grita, eu sou traumatismo craniano. Deste em coma já. Rude como quem fuma tabaco e não usa filtros. A tua pussy é tão fake aqui, só chupa dildos. E não fales muito, não me interessa, eu quero arjan. Se não faço mais gravatas que a Pierre Cardin. Ou seja, estou fixado na taça de facto. Não são traçados quando e queres riscado. Do mapa és frustrado, canalha. Estou vidrado, repara que punch. São como cancro, deixam-te inchar. Se não passas, está aprovado, que sou louco. Baby, é que tá dado o troco. O que eu cuspo é CFC, faço-te um buraco ao zone. E pode ser que ser ruim ter sido deixado ao abandono. E o que eu tenho feito é lutar pelo tom. Como é que és, picardias? Se és tão rasca, eu improviso. Se for preciso, só com mesão. Yo, querem só streetwear, nem sem saber se a street quer. Querem mandar a cenário, boy, mas isso é pull and bear. Não chutas nem pintas, nem estás com duplas, nem triplas. Como é que és triplas, boy? Mesmo não traz duplas com dicas. Yeah, man, que bota ainda pulha. Não dás pica nenhuma, é xeringa sem agulha. Escrevo rápido porque sinto-me astuto. E tipo sem nos beats, faço clássicos em 5 minutos. Fazemos clássicos em 5 minutos. Punchlines na vista, sacamos a visão desses miúdos. Aparece como um vulto. Rap de culto, segura-te puto. Isto é Bob the Rage e Tributo. Fazemos clássicos em 5 minutos. Punchlines na vista, sacamos a visão desses miúdos. Aparece como um vulto. Rap de culto, segura-te puto. Isto é Bob the Rage e Tributo. Yeah, mesmo assim, boy. Bora. I'm a B-boy. Hanging in my B-boy stance. Consulta enciclopédia e lê sobre Bob the Rage Chance. Disseram que era impossível, fui lá, fiz. Não desisto, penso, logo exijo. Não rimo onde mijo, sou feito de carne. Mas rimo como se fosse de ferro. Qualquer plano feito teu, eu encerro. Estás aqui 15 dias no top. Eu dou 15 anos no hip-hop. Esta passadeira vermelha e a carreira em sinal de stop. Os versos têm mais influência por sua vez no meu país do que aqueles que escrevem as suas leis. O instinto é o olfato do meu espírito. Falhar uma rima é falhar a purificação do conteúdo lírico. Falei baixo em situações em que muitos riam, porque se gritar resolvesse os animais não morriam, percebe? Sem falta de água não existe seca. Rima em Lisboa, mas manos captam a mensagem em Meca. Não há calibre que mate uma ideia minha. Enfio-te o braço pela garganta e arranco da espinha. Sou muito melhor, mas é a ti quem o bairro prefere. Meu estilo de escrita é como sida, ninguém o quer. Não mata, mas moe. Dou-te um estalo e 5 minutos depois já é passado, mas dói. Versão em português de Common e Rascas. Sem baitar temas de ambos como certos manos, mas estás. Escrevo e rimo com classe, só naquela base. Parto portas a paulos, paro, mato carreiras e base. Tens a boca demasiado grande para rimas pequenas. Não sou gay, mas fuder rappers nunca foi um problema. Mando fuder o sistema, mando fuder. Nah, boy, chega, boy. Fazemos clássicos em 5 minutos. Punchlines na vista, secamos a visão desses miúdos. Aparece como um vulto. Rap de culto, segura-te puto. Isto é Bob the Rage e Tributo. Fazemos clássicos em 5 minutos. Punchlines na vista, secamos a visão desses miúdos. Aparece como um vulto. Rap de culto, segura-te puto. Isto é Bob the Rage e Tributo. Mesmo assim, boy, Tributo, Bob the Rage. Mixtape, boy, 2 milhões, man. Isto é tributo com Bobara. Com 8 euros podes ir de comboio de Faro a Tavira e voltar. De autocarro vais até Alcantarilha e ainda sobra. Com 8 euros de carro e pela Via do Infante consegues ir de Olhão até Lagos. Com 8 euros podes beber 8 imperiais, ou 6, ou 3, ou 2. Mas sabias que com 8 euros podes ajudar a salvar uma vida? A do Gaspar. Fuse, Tributo, Reflect, Desman, Saja Spectrum, Sassic Brown, JV, Soul Rap, DJ Goose, Mascote, Comic Alert, Escape Records. Quantas mais crianças, mulheres têm de sofrer? Quantos mais meses, dias, anos iremos viver? O povo a passar fome, quem sabe está no poder? Tanto ódio, tanta dor, tanta ganância a crescer. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso. Yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso. Ser humano. O hip-hop unido por uma causa. Sábado, 16 de julho, no Bafo do Baco, em Lulé. Com o apoio Rua FM. Yeah, tributo, man. Yeah, bora, moços mantovados, mixtape. O meu hip-hop é uma arma na luta, muda cabeças, nada muda quando és burro, caga no rabo das quengas, parasita do rap. Tu nem faças comentários, eu trago documentários para jornalistas do rap, artistas de feedback, merda mera comédia, fotocópias do meu rap, vocês vão perder a rédea. Tem cuidado que se pega, espalha aquela boa onda, tu acordado, ninguém nega, a bomba foi ativada. Utopia nem se vê, mas acompanha tipo sombra, fantasia tipo TV, muda do nada. A melodia não para, a batida não perde a força, falam bué, ficaram burros, levar sorros de louva. Na música era um papo, fuga de informação, intervenção a 100% na falta de educação. Aprender compensa, conhecimento dá-te asas. Vou vivo, uma diferença dá fundamento às palavras. A rua por si vira Shakira, fica louca B, porque eu ando a bombar no estilo Locker B. E não há cadáver, man, eu bato na party, man. Se somos animais, a bofe é baixa party, man. Chore e vens armado, eu que este mas isso não cola bem. Fuck, se tens controle, ser real, isso é só pop and place. Massacre no convento, Big Oberg, apanha-me a escapa, que é pussy Zolden. Desgraças, fuck, fama porque eu custo. Falo de massas com bandas, gritos cus. E o Joe corta mais do que telepizza. Pulsis telefonam para a casa delas, telepizza. Charlie Brown, baza uma foca Snoopy. Charles Bronson, bad boy, neste beat stupid. Quem não aguenta voz, faço mãos. Quando yeah, por cima, em vez de bora, 669. Não tens razão, punch, comigo só leva um abuso. E agora Cristo, oh man, boy, chama-me Genaro, oh gatos. Eu jogo a trinta ali, sempre entrada a pé juntos, boy. Contigo já não brinca, sei resolver assuntos. Já não era como antes. Antes fazia-se por gosto, porque cá não vendes a tua música só com obras no rosto. O rap tem vindo a mar, tipo cara de quem chupa limões. E só falas boca cheia, por tens na boca os meus filhões. Prontos, vocês são mesmo porcos. E nem com bailarinas e bandas conseguem ganhar os trotes. E vai para casa fazer sons com os teus niggas da street. Que eu vou para o estúdio cuspir no mic e matar um bom beat. Mike and light no seu kit, magava com o seu canibel. Queres pôr o público, dois em bico. Então vai rimar para o Tibete, ou vai rimar para o canseiro. Cá ninguém senta a tua cena e mete no cu teu R&B. As coreografias da Macarena. Ai, tchou, eu mato o beat. Ai, yo, tchou, eu mato o beat. Ai, yo, tchou, eu mato o beat. Ai, yo, tchou, eu mato o beat. Get the fuck out of here. Esta chama-se Art Decor, o tema com o mesmo nome vem no Algazarra. Este é mesmo para mixtape Moços Marafados, anda por aí disponível gratuitamente na internet. E voltamos à questão. Pronto, vá, diz lá. facebook.com/tributo. Podem sacar a nossa mixtape por aí. Obrigado. Ou quimera.com. .pt agora já é PT, não é? .pt. Pois. Da última vez ia levando na cabeça. É verdade. E o Facebook do que se vai falar esta semana é outro. Não é tributo. É não. Qual? Ser humano. Ser humano. Pronto. É ser humano também que falamos hoje aqui. No próximo sábado, dia 16 de junho, Bar Bafo de Baco em Lolé. E temos mais alguma coisa a acrescentar, Sónia, relativamente ao... Ah, convém referir que vamos falar com o Fuse, já era para termos falado com ele, mas eu sei que isto é completamente surreal, mas é a realidade. Na Rua FM estamos sem telefones. Não pagam as contas. Não somos nós que pagamos essa parte, mas estamos sem telefones. Tudo indica que durante esta semana, obviamente que a situação vai ter que ficar resolvida, senão eu vou até ao fim do mundo para conseguir fazer uma entrevista por telefone. Mas fica prometido que durante a próxima semana vamos então falar com o Fuse. A entrevista não vai rodar aqui no À Escuta porque não faz sentido, já seria domingo depois do concerto, mas podemos aproveitar algumas partes e rodará sim durante a semana na emissão regular dos 102.7. Próximo sábado, Sónia, portanto, 8 euros que revertem na sua totalidade para a causa do Gaspar. E antes disso, também sexta-feira vão andar por Lisboa. Paradise, pelo Paradise. Muito bem. E então, à semelhança do que aconteceu no no Art Club no Porto, com a lotação esgotada, eu acredito que no Algarve não seja exceção. Por isso mesmo nós já estamos, portanto, com alguns pontos de venda, um pouquinho por todo o Algarve, para que ninguém fique à porta, o que eu acredito que vai acontecer. É bom sinal, só temos sim. Muita pena, mas sim. É um ótimo sinal. Eu não acredito, eu quero que aconteça, que é diferente. Ora, aí está. Portanto, os pontos de venda, MC Cristo... São. Ajuda-me. Nós vamos ter o ponto de venda em Portimão. Em primeiro lugar, está na página do Facebook do Ser Humano... No evento. Do evento do Bafo de Baco, está por lá, e mesmo do evento do oficial do Ser Humano, estão lá as datas, estão lá os pontos locais de venda. E contactos telefónicos também, Telefónicos que são de Portimão, de Armação de Pera, que pode também, pessoal que seja ali das Ferreiras, seja de Albufeira, pode conseguir o bilhete lá. Temos de Lolé, no próprio Bafo de Baco, pessoal pode ir nos dias anteriores ir lá comprar ao Bafo. Podem comprar através de mim, do Real Punch aqui em Faro. Tivemos também a ajuda da Urban Flow, que disponibilizou-se aqui em Faro para termos bilhetes. E acho que é os pontos que temos assim de referência. Depois é pá, através do pessoal amigo, uns aos outros, arranja-se bilhetes. Vamos encher aquilo, tristeza absoluta. No restaurante, têm mesmo que ir até ao restaurante, reservar e pagar antecipadamente. A muralha. Na muralha. Lolé, no centro histórico de Lolé. Posso-te adiantar, Leila, que já temos algumas reservas. Portanto, aproximadamente umas 30, fora os artistas, que já não é mau. Já é muito bom. Não, mas é assim, o jantar com o bilhete de entrada fica por 20 euros, em que 10 estás a ajudar o Gaspar. Claro. Exatamente. Se calhar já gastaste 10 euros ou 20 euros muito mais mal gastos, epá, e não custa nada, epá, com 20 euros estamos a dar 10 a ajudar, epá, e um jantar para o convívio com os artistas. E nem só com os artistas, estás ali a conviver, e depois a seguir partimos todos para o Bafo e vamos partir aquilo que temos. Não sei quantas bandas também, não exatamente, é? Exatamente, temos 10 portanto, bandas ou 9. O que é que são 8 euros ou 10 euros no meio desta problemática toda? Quanto à essência do ser humano, Sónia, estamos conversados? Mais ou menos. Preparem também mais alguns trocos, porque o Fuse vai trazer um merchandising do ser humano. Portanto, se quiserem depois também comprar t-shirts, suéteres da causa Ser Humano, serão também muito bem-vindas essa contribuição. E queria também agradecer publicamente, portanto, a todas as bandas que se disponibilizaram a atuar. Portanto, vamos deixar aqui uma coisa, exatamente, isto tem que ficar bem claro. Exato. Não há ponta de dinheiro para este pessoal, não é? Não há ponta de dinheiro, nem ao jantar para eles. E daí vai um gigante obrigado para obrigado, todos. Obrigado. Obrigada, Real Punch. Obrigada, Cris. Agradecer agora. Obrigada. E todo o resto do pessoal que vai participar. Só mostra que de facto o hip-hop não é aquele estereótipo de marginalidade, não é? Há coração aqui. E isso é muito bom. É muito bom ver os artistas a contribuírem pela sua música desta maneira. Queria também pedir agora ao pessoal que for assistir ao concerto que tragam peluches. atirem peluches para cima do palco. Vá, bonecos. Vamos para cima. Encher o carro do Nuno, do Fuse, cheio de bonecada. Tem que trazer uma carrinha ou um autocarro. Exatamente, para baixo. Que é para, ele, para nós alugarmos ainda uma carrinha, que é para ele levar. Se for preciso, a gente falamos com o Dr. Macário. Exato, eu acho que ele vai disponibilizar o minibus. O minibus. É azul e tudo, já vai a caminho do norte. Do Porto. Carago. Gostei. Pois tu és do norte. Mas eu sou assim sou arraçada do norte. tens cara de ser de irmãozinho, tu. Não. Tu tens cara de parva às vezes. Olá, já a segunda punchline que eu levo desta coisa. O que é isto? Ela agora tem duplo power. Tu não sabes. Toma. É um Kinder Surprise. Opa! Vocês andam fofinhas. O punch está mais gordo. Só para dizer que o punch está mais gordo. Está. Notas assim qualquer coisinha parece mais. Obesidade de morte. Isto é desde que namora. O real punch agora namora. Namora, não namora. Eu agora já não posso mandar umas bocas aqui, senão. Podes mandar na mesma. É aquela menina gira que está ali ao canto. É. Olá, Cassandra. Está boa. Aquilo é só Photoshop. Não se engane com isso. Ela é muito tímida, ela. Mas é bem simpática. Mas é muito bonecos, gira. Tragam bonecos para o dia 16, atenção. Sim. E acho que, pronto, acho que está tudo dito. O importante é encher o bafo, encher a muralha e um espírito 100% hip hop, 100% saudável, generoso, solidário. E pronto, Leila, e muito obrigada por também. Obrigada, nós mais uma vez. Mas já vai terminar. Não, estamos só a concluir a parte séria, obviamente, da questão, não é? É porque eu também tenho uns agradecimentos para dar, porque isto não fomos só nós que ajudámos, nós também fizemos, houve também ajuda da parte do Bafo de Baco, não esquecer de disponibilizar a casa, do Major. Portanto, lá está, vamos outra vez, mais uma vez, deixar isto bem claro. Não há dinheiro também para o Bafo de Baco. Aliás, pelo não. contrário, é de bom coração que eles fazem isto. O Major tem um PA dentro do bar e em que ele disponibilizou-se a pagar o PA para que este concerto fosse possível. Além disso, tivemos a ajuda do Reflete por toda a publicidade, a comunicação social feita no Algarve. Porque esta publicidade chegou a vários sítios de comunicação no Algarve. Correio da Manhã, por exemplo. O Correio da Manhã saiu no Correio da Manhã e há de sair entre mais revistas e jornais. A todos os artistas que participaram. Epá, e houve mais pessoal também a ajudar, desde a publicidade no Facebook. Nota-se que há uma energia positiva. E esse pessoal, temos que agradecer a esse pessoal. Exatamente. O ser humano, temos que agradecer a todo o pessoal que disponibilizou-se para fazer um clique, seja para o que for. É isso que eu queria dizer. Eu não sei qual é a palavra e mais indicada às palavras, mas deve ser assim algo de muito agradável. Claro. Pronto, para vocês, para nós, para todos nós, não é? Vermos esta movimentação toda, claro, toda esta união que se tem criado a nível do hip-hop, não é? Alguém dizia, quando aconteceu no Art Club no Porto, que se calhar nunca vimos tantas bandas de hip-hop, tanto pessoal junto numa noite por uma causa assim, não é? É, não é? Pronto. A pena por ser uma causa triste, mas... Não é uma causa triste, é uma causa... O copo está menos cheio, mas está a ficar a transbordar, não tarda nada. E houve uma entrevista também que eu vi, antes de vir para cá, em que houve artistas que testemunharam e disseram que para eles era um orgulho tocar no mesmo palco que alguns artistas que tocaram no Porto. Eu espero que aqui também aconteça isso, que alguns artistas que nunca tiveram a possibilidade de pisar o palco do Bafo, que é uma casa tão mítica a nível de hip-hop, e não só, todos os géneros musicais, mas vou referenciar o hip-hop, e que seja positivo também para eles poderem tocar naquele palco junto de uma referência nacional como o Fuse. Que é a velha guarda, não é? Que é old school, e é importante também que isso seja bom para eles. E acaba por ser também, lá já estamos a falar uma pessoa e de um grupo, não é? De onde ele vem, que portanto são influências para se calhar, para muita desta gente que anda agora, não é? Exatamente. Bom, tudo isto, 16 de junho, Bar Bafo de Baco em Lolé, com apoio Rua FM, como não poderia deixar de ser. Também toda a informação disponível aí pela internet. É fácil, é só escrever Ser Humano. Vão ter onde bem quiserem. São 8 euros esta noite, tipo op, no Bar Bafo de Baco em Lolé. 8 euros a reverter exclusivamente para a causa do Gaspar. Sónia André, muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Obrigada eu. E obrigada em nome do Nuno, da Paula, do Gaspar. Obrigada. É eles que a gente tem que agradecer e dar força. E vamos também tentar falar com ele então durante a próxima semana. Sim, e portanto, a não esquecer, próximo sábado, dia 16, Bar Bafo de Baco em Lolé. Este programa repete também de quarta para quinta, sábado vai ser ouvido também na Rádio Antena Web. Portanto, durante a semana temos também promos e entrevista para recuperar na emissão regular da rua e esperamos, obviamente, que esta causa seja assim. Sei lá. Que se encha, que encha o Bafo de Baco. Que seja melhor que o piquenique organizado pelo continente com o Isso será sem dúvida alguma. Isso será sem dúvida alguma. Meninos, digam-me lá. Não, eu ia dizer, digam-me lá o que é que querem ouvir vosso. Epa. Mas não, como isso vai ficar para o fim do programa. Faltam 8 minutinhos, portanto vamos só passar aqui Sages Petro. Antes pode ser Repatec. Há novidades deste tema também, não há? Há o clipe que saiu foi há duas semanas. Duas semanas, o Repatec. Está um clipe fofinho. Ah, agradável. Sages Petro, que estão aí a vir com vídeos. Tem o álbum aí disponível para download no Facebook. São no nossos Facebook. Amigos. Na página da Quimera. E tivemos também um concerto a semana passada em Lisboa com eles. No LX Factory. No LX Factory. No Writer's Delight. Queria mandar também um big up aí ao Ivan, da Dedicated. Exatamente. Tem feito muito pelo hip hop, porque há muito tempo que eu não ia a um concerto em que havia graffiti. Exato. Enquanto nós estávamos a cantar. As duas vertentes ali, foi pena não haver breakdance. As duas vertentes não, estavam os três. O pessoal que disponibilizou-se para a festa do Bafo fazer esse tipo de artes, mas como o Bafo é limitado em termos de espaço, foi complicado fazer isso. Mas pronto, fica para uma próxima oportunidade, ser humano há de ficar por aqui, de certeza. Ora, nem mais. Há muita. Quer dizer, se ficasse por aqui, quanto mais rápido acabar, seria bom, não é? Claro. Porque era ótimo sinal. Era mas, ótimo que fosse o último. Mas sim, eu acredito que mais demonstrações de amor do hip-hop onde vir. Claro. Portanto, Rap Attack, que tem... Rap Attack. Rap Attack. Rap Attack. Ela tem que rapar as pernas, vocês não sabem. Rapa, desculpa. E a seguir vais ali para a rua pedir tabaco. Vais-te aqui de Mercedes, deste o teu Citroën AX para a bate. Vais comer a abaca. Alguém me vai perguntar assim de quando falar daqui What a uns the anos. Fuck? Deixem a mulher trabalhar, por favor. Mas... Porquê que tu te rias tanto e ficavas com tanto calor ao domingo à noite? E eu aí vou-vos apresentar. Vocês não cabem de mim completamente. Ouvi dizer que a tua alcunha na escola primária era LL Cool J. Leila, Leila. E essa está preparada, puta. Essa dica trouxeste preparada. Leila, pergunta-lhe o peso e a conversa acaba já. Vamos lá ver se me bates. Quanto é que pesas? Talão. 94 quilos. Não, nem por sombras. 94 quilos com 1,70 m. 94 quilos. Yes. É não, essa não é Cassandra, senão não dava. Não, claro que não. Hello, my bom, name vamos is lá Mike deixar deste tipo de conversas. Desculpa lá, qualquer coisinha. Então vá, diz lá este tema. Repatec. Repatec. Toma. Repatec. Que tem também a participação do Mascote e do Desmond, que vão estar e presentes neste. Do Perigo Público. Exatamente, mas o Perigo Público não vai estar no Bafo de Paco. Vai, de certeza, com público. Certeza. Exatamente, pronto. Com público, e em cima do palco temos o Mascote também e... já participou também num concerto vosso, no Bafo de Baco, não foi? No sim, último exato. Que vocês lá estiveram. Sim, participou também no nosso concerto de Olhão, que fizemos logo a seguir ao da Semana Académica. E tem participado sim, mais tem participado e de certeza que vai participar mais. Tem qualidades e o Mascote é um dos rappers a ter em conta nos próximos tempos. Sás Petro, neste caso, Perdidos e Achados. Rap Attack, volta na track. Rap verdadeiro, quer ver quem se mete. Rappers e DJs, tudo junto, então tá certo. Rap Attack, de volta na track. É rap consciente, rap inteligente. Rap de gente diz, fala, faz e também sente. É rap que reclama, man, logo não consente. Se o rap é uma arma, tem que rap até aos dentes. Cumpridos à altura, mensagem no que é lacuna. Meu nome é Riz, quer vir empanar a estrutura. Mente fraca, vais pela imagem que passa. Assim não vais trazer nada, não vais mudar nada. Não é cara de mau, man, é cara de sério. O hip hop tá morto, mas para o rap não há cemitério. Yeah, isto é rap da rua. Para carregarem esta merda têm de vir com uma grua. Nunca precisei de andar, usar Gucci ou Prada B. Sou dos tempos que o Guianaz, a Vogue e Prada G. Tu eras dos que metia pastilhas com Prada G. E agora queres o quê? Vir opinar para aqui? Damn, eu cresci a ouvir a história do Biggie Man. Nunca se vê cantar raga por vaca como o Beanie Man. Digo no mic, um, dois, tu dizes dois, um, dois, como se te fosse indicar o caminho para os milhões. Repara, faz a soma, dois, um, dois, dá cinco hype, mas no fim só os reais é que ganham cinco mics. Venho da região que bate a gosto, mas rap bate todo o ano e eu faço por gosto. Uma imagem vale mil palavras, o nosso rap vale mil imagens. Para o teu rap não há palavras. Rap, fat, funny, para ti queres bué money. Isto é colisão frontal, viras, cresce nesse dummy. Não tenhas medo, tu sabes que eu venho em paz. Mas quando eu rimo cruzo os dedos, rapaz. Isto é rap da tech, eu finalizo com palavras. Bruce Lee do Mike, barras são como matracas. Demónio, Desley Rose, não exorcizes o meu rap, senão não dormes de novo. Trus, quem sou eu? Não sabes a divinha, te faço 30 por uma linha. Sou Vicente como uma linha. E os niggas pensam que esta merda está na moda. Eu sou a moda, por isso boy acorda. Peso pesado como o Tony Minotauro. Clássico há tanto tempo, chama-me clássico Sauro. Algarve is back, mesmo a sério, cada vez mais coletivo. Rap alívio é remédio quando vibras positivo. Rap ataca, tá de volta às ruas da terra do nunca. Escuta a voz da revolta que cala quem nos censura. Pede ajuda, vê se ajudam, porque o teu problema é grave. Assim de surra, só te abusam, és a comédia que bate. No meu jogo de rimas perdidas, tu ficas panco. Se queres paca, sai do palco, faz um assalto ao banco. Aqui neste rap, tens que ter o dom. E tu, para seres músico, não basta ter o flow. Por cima de uma batida, tens que ser fiel ao som. Não basta ter o estúdio, estar a mentir para dar show. A estrutura está mais forte, mas a moda é ser um clone. Querem pôr o pé no top e nem choram no microfone. E os que falam do Mascote convocam a minha fome. Ficam fodidos quando eu dropo o que toca no microfone. Diz a emoção que sentes quando carregas no play. MCs e DJs, a realidade é uma lei. Queres revolução humana? Ama o teu verso. Perdidos e achados, estás a espectro de regresso. Isto é perigo, you know I mean. Clássico tipo Billie Jean, cómico, John Larry Finn. Fino, meu rap é fino, o teu é feio. James Dean, cá do meio, espanto e pontapeio. Esses Mr. Bean. Sou de volta, tropas batem incontinência. Cota a armida, salvação, estás esperto, motherfucker. Sinto o perigo, Algarvio, filho desse que louva a dia. Eu sou um grefe do bio, heavy tipo os beats do tio. Dizinho, fake, sou frio, não, ei. Brindemos ao sucesso, manda vir mais bros, ei. Haters agora são groupies, todos tipo de Sarah J. Isto é porno, underground, bitch, ok. Quando rimas, só dropas bosta, até sabe com a boca porca. Encosta, idiota, não tens potência. A frota é fedida, não cai com fofoca. Não emitimos nessa frequência. Isto é o Algarve, sendo o som da resistência. Boy, eu cresci a ouvir hip hop e vi muitos chegar ao top e cheguei à conclusão que o Algarve não dá hipótese. Essa aspecto que o Algarve regressa, a força está na união, essa é a chave do sucesso. Mas sem excesso, que a demasia também farta, abafamos essa agonia com este rap contra-ataca. Já chega de farsa, já chega de desgraça, traz respeito para a praça, for que tu fazes, já embaça. Eu não sou player, nah, nem sou rude boy, mas tu estás a milhas da minha atitude, boy. É o rap ataca. Se há espectro, é este Perdidos e Achados, também disponível à pala aí pela internet. É verdade. E agora, pronto, aproximamos-nos do fim do programa. À escuta na Rua FM, domingos 9:10. Repete na próxima quarta-feira, a partir da meia-noite, aqui nos 102.7. Sábado, formato podcast, à 1 da tarde, na Rádio Antena Web. Sónia André, muito obrigada mais uma vez. Nós conversamos esta noite sobre o ser humano. Próximo sábado, dia 16, no Bar Bafo de Baco, em Lolé. Obrigada, Leo. Obrigada eu pela presença também. Nós, como é que ficamos? Olha, obrigado também. Foi fixe teres-te lembrado de nós. Foi bacana. Todos tivemos um papel importante para que esta festa se realizasse, que se vá realizar no dia 16. E vamos ter um papel todos. Agradecer ao Algarve. Já agora podíamos dizer, pessoal, partilha o cartaz do ser humano no Facebook, não custa nada. Dois cliques podem adicionar a vossa descrição, mas apelem ao pessoal. Exato. Vamos fazer uma festa. Obriguem, pessoal. Bonita. Cheia de brinquedos e peluches. E. Melhor para ficar na história. Melhor com o piquenique. Nós íamos, digo bem, íamos passado a encerrar com uma música vossa, mas já levamos com tanto tributo durante este programa, portanto, já chega. Vamos ouvir Dilema. Vamos. Nada dura para sempre. Pronto. Acho que a tua apresentação não poderia ter sido melhor do que a minha. Mas faz a tua, Leila, faz a tua. Não, que é mais... não, eu abdico da minha. Queres uma voz radiofónica? E agora, próximo tema para encerrar o À Escuta, Dilema, Nada Dura Para Sempre. Nada. Isso é brutal. Pessoal, tchau, tchau. Até domingo. Fiquem bem. Sábado, obrigada. Ser humano. Barba Futebol é Lolé. Nada dura para sempre. Nem os frutos, nem as sementes. Nada dura eternamente. Somos como estrelas cadentes. Por isso diz o que sentes e vive sem medo. Ama os teus parentes, nunca percas tempo. Aproveita toda a inocência da infância. Vive a irreverência da adolescência. Usufrui da maturidade da idade adulta. Partilha a sapiência que da velhice resulta. Luta pela tua felicidade. Cria agora a tua realidade neste organismo em constante mutação, mecanismo pelo banco de transformação, onde a única certeza nem certeza da vida é que tudo o que inicia também finda. Nada dura para sempre. Para sempre. Nada dura para sempre. Nada dura. Nada dura para sempre. Para sempre. Nada dura para sempre. Nunca mais e para sempre. Tudo o que começa acaba como sol poente. Aqui nada é permanente. O tempo corre, o relógio bate. Chove na minha face. Sinto o vinho aproximar-se. O vento sopra, sussurra nos meus ouvidos. Aqui agora estás vivo, desperta os sentidos. Tudo é passageiro, o material é uma ilusão. Tentei agarrar coisas que me escaparam das mãos. Parei, vivi o dia como se fosse o último. Senti a chuva como se fosse a última. Beijei a mulher como se fosse a única. Enquanto canto a corrosão do desencanto. A apatia que me consome por dentro. Melancolia de novo dia que nasce. Lembra um amor impossível, um flash. Enfrenta os meus olhos, o sonho desfaz. E desvanece com o sol poente. Restam quatro palavras. Nunca mais e para sempre. Nada dura para sempre. Para sempre. Ninguém vive. Ninguém. Eternamente. Eternamente. Nada dura. Nada dura. Para sempre. Para sempre. Ninguém vive. Ninguém. Eternamente. Nada. Nada dura para sempre. E todo o corpo cai. E só o amor se perpetua através de quem não retrai. Foste filho, serás pai. Um dia talvez tenhas netos. Mas essa família unida nem sempre estará por perto. Daqui não levamos nada, deixamos tudo. Para que as morrisse, trabalhice, as traquilhices de miúdo. Impagável cada segundo de existência neste mundo. Que estes versos sejam um expoente do termo profundo. Tu aproveita o dia, aproveita a vida e respira. Aproveita a bem comida, há muito quem a desperdiça. Procura igualdade e no vale semeia justiça ou mal. Quem cobiça é o ritual de quem muito preguiça. Não queiras ser cigarro nesta colónia de formigas. E no inverno chorar pelos canos. Tristezas não pagam dívidas. Falo com Deus pessoalmente sem intermediário. Ansioso pelo próximo equinócio planetário. Nada dura para sempre. Para sempre. Nada dura para sempre. Nada dura. Nada dura inevitável mundo novo. Não acredito, as trevas não me levam porque eu amo o meu filho. Coros de suicídio dão-me um sorriso ao ouvido. Mundo depressivo, vivo como um anjo caído. A certeza inquestionável de sentir poder na arte. Respirar no universo à parte, tudo pela arte. A visão é escrita, é o escaparate, a vida é um combate. Brigo às escondidas com o impressionante. Não quero ver a minha mãe a partir. Não quero sentir a dor incomparável quando a hora surgir. Sentimento não é monocromático, o vermelho é intenso, entre o preto e o branco. Retrato o terror da paisagem num poema. O meu amor nasceu num concerto de dilema. A tempestade é intensa, mas a chama ainda acende. Para sempre é muito tempo, eu quero amar-te no presente. Nada dura, dura para sempre. Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Yeah, what you gonna...